Após a passagem da aeronave que pousa na pista 90, autorizado. Alinhar e manter. Pista 90. Azul 6918, desça para 050. 1-4. Questionar 6314, autorizado, Petrolina, via Ampazulu 20, nível 340. Você falou da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Nerim. Transponda 5576, controle Salvador 120, decimal 8. 5-3-4-0 para Petrolina, decolação 10, curva esquerda Momo, Nerim, Ampazulu 20. Controle de saída 1208, transponda 5576, Xanero. 6314. Chama as corretas, chama 6314, chama para pushback acionamento. Amarelo, 6314. Alô, 1097, está pronto para o táxi com 2 horas e 55 minutos de autonomia. Alterna Uberlândia com POB de 106. Bono 097, táxi autorizado, via Índia até o ponto de espera da pista 10. Próxima ponto de espera, chama 2, 118.95, ajuste 10, 16. Está autorizado, táxi via Índia no ponto de espera 1895, 1097. Apenas confirmando o estimado de pouso em Valença. Gente, hora certa 1912, pouso em Valença 1919. Salvador, muito boa tarde, o 1097, próximo ponto de Cabelo 10, pronto. Voo 1097, autorizado a alinhar e manter pista 10. Você mantém o 1097. Efetue 360 com curva pela direita, reporte nova perna do vento, pista 90. 360 pela direita, 0. Curva 6918, número 3 na aproximação, mantenha a chegada. Tem uma formação na nossa frente, pode manter o 060 também, está desviado. Você tem condições de desvio pela esquerda? Negativo. 1-3, controle Salvador, frequência 120, décimo 8. 08, 10, ajuste 1017. Azul 6918, está livre de desvios, reduza para 2209, sujeita a vetoração mais à frente. O número 3 na aproximação. Reduzindo para 2209 e mais um minuto volta para o centro de casa. Salvador Control, CNS 6355. CNS 6355, radar contact departure, climb level 360 da departure. Climb level 360, CNS 6355. Portugal 3133, deixa eu localizar. Affirmative, almost established on the glide, Portugal 3133. Portugal 2133, complete final call tower 118.195. 118.95, Portugal 3133, Azul 2789, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, está livre LS, reporta localizador. 789, Azul, ciente. Mantém... Clear dial, Oceanet 355. Find the right dial, Oceanet 355. Filete Terra Tango, mantém o 065. Recife 1288, alterno 260 para informação de voo e alerta. QNH 1016. Did it first, QNH 1016. Watch out, 1033. Mantenha 065, para serviço de informação e alerta, Recife, 1288, alterno 260. Tiver questionamento, pô, no 60. Q1016. Great Lab, Ovi 1310, Butch Golf, 3136. 1097, decolada aos 16, controle Salvador agora, 120, décima 8. 208, boa. 8, 3, 2, 7. Azul 4118 no 3. Azul 4118, autorizado, se tiver questionamento, chama para o site. Autorizado, chama a tarde, 4118. Reporte, nova perna do vento, Olimpo 01. 360 para a direita, reportará. 18, desça para 3 mil pés e ajuste na 096. 3 mil pés e ajuste na 096, primeira, mais de 8. Azul 2789 interceptando e avistando. Azul 2789, completa final, torre 1895. Gente, grava outro. Azul 6998, desça para 2000 pés, ajuste na 016 e salive da LS, reporta localizador. 2000 pés, ajuste na 016, azul 6998. Well, 3133 on the ground at the 18, taxi right and call ground 121.1. Red right, ground 121, Portugal, 133. Torre Salvador Azul 2789, boa tarde. Azul 2789, continue aproximação, aguarde pista livre. 27, seu tomar o teste. Vamos escutar da Portugal 3133, paquete com 1789, autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 0. 789, gente, baixar para base. Informação de tráfego, o Azul 2789, aeronave da Força Aérea 1P3, mantendo 1.500 pés, mantendo perna do vento da pista 90. 789, gente, sem remote. Autoriza o 097, vai direto Elefa. Autorizado. Direto Elefa. A 3217 para pacote. Dentro, eu fico 01. Com a edição 5.1, pick up 13325. Lógica, Serra, Micro, Uniforme. Fica colada a pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda. Ótimo. Transponder 5560, controle 120, décima 8. Três, dois, zero, com sim. Upper 10, o BAC, upper 06, pode. Decola, primeira curva à direita, da El, Lida, Motiva. 5560-120-8, 3217. 3217, nível 360. Correção 360, nível. 3207, correto, chama para pushback acionamento. Reporta pushback acionamento. Para o táxi azul 411885 a bordo, 4 horas e 30, Galeão. Azul 411, autorizado, táxi via Índia até o ponto de espera da pistola 10. Próxima ponta de espera chama a torre, 118 decimal 95, ajuste de altímetro 10, 17. Livre táxi via Índia até o ponto de espera da 10, azul 8895, 17, azul 411. Portugal 3133, aprove táxi, Juliet Gate 11. Portugal 3133, Juliet Gate 11. Salvador, boa tarde, azul 4198, ponto de espera da 04. Azul 4198, mantenha o ponto de espera. Certo, mantenha. Tipo 01, torre. Tá na sua escuta, torre. Visual com azul agora à sua esquerda, confirme. Afirmativo, visual com azul. Após o tráfego, mantendo separação com azul, utilizado gira base. Reporte na final com um cheque de trem para toque remetido. Ativo, contando separação, autorizado de tirar a base, 201. Azul 2789, no solo aos 21, chame controle solo no 211. 1211, obrigado. 6918, está na escuta da torre Salvador. Afirmo. Azul 6918, autorizado pouso, pistão 90, vento 150 graus. 07 nós, o ajuste de altímetro no 097. Livre pouso no 0, ajuste no 097, azul 6918. Bordo 65, desça para 2.000 pés, ajuste ao 097, está livre LS, reporta localizador. Para 2.000, reportará o bordo 65. Azul 6998, no solo aos 23, livre táxi, aproxime da estação à direita, chame controle solo 121, décima 1. 21-1-6998. Solo azul 6998, livre. Azul 6998, táxi via Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Via Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Azul 41118, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Ali mantém, 41118. Azul 6998, Alfa Juliette, portão 01. 6998, Alfa Juliette, 01. Controle Salvador, passaria do 2. 2231. Passaram 2231 e rasteira identificação, autorizada a chegada a Mari. Voe Mari, reporte das descida. Acionado a identity, voando Mari, está no ponto ideal. Rasteira 2231, desça para o 050. Descendo para o 050, 2231. Sou para 1500 pés, aguarde novas instruções da Torre Salvador. Esquerda para 2500, aguarde instruções, 0. Azul 4118, informação de tráfego, P3 da Força Aérea, à sua esquerda. E subida para 1500 pés, mantendo a perna do vento, não irá interferir. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 097. Vente, iniciando, patrão no vento. Decolada aos 27, chame controle em Salvador, frequência 120, décimo 208, azul 4118, obrigado. Boa tarde. Perna do vento, 9501. Olimpo 01, condições de efetuar base curta para final 90? Afirmativo. Autorizado girar a base para toque arremetida, reporte baixado travado, vento 95 graus, 8 nós. Olimpo 01. Autorizado girar a base, Olimpo 01. Torre, na frequência 9895. 7895, obrigado. O ajuste de altímetro no 0. Autorizado, está aqui emitido, tem disposto baixo travado, recurso 0. Continue a aproximação, aguarde pista livre. O ajuste de altímetro no 017. Guarda no gordo mesmo. Papapá Zulu Alfa Juliette está afastado de 60 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle GELS na frequência 120, décima 1. 3145, informação VIC, autorizado Galeão, via UPA 9857 até a Mouso, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita, saída da EL, Leda, Irume. Transponder 5024, controle 120, decimal 80. 7, ajuste altímetro 1097. Ele pouso, gordo 65. Vê que é. Olimpo 01, mantenha a proa até 2000 e chame o controle Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, 01. Sigo. 3145, atendimento correto, chame para pushback acionamento. 3297, autorizado, pushback acionamento, chame para o tag. Autorizado, pushback acionamento, nova taxa, 3297. Salvador, muito boa tarde, é o 4260, 210, refira ao 150. Boa tarde, via chegada Mário de Estacel, nível de voo 060. 60, 4, 2, 0. Azul 4118, suba restrito ao nível de voo 340, em caso de falha de comunicações com o centro Recife, o nível final será o 340. Sim, subindo restrito ao 340, em caso de falha será o final, 4118. Saído 2231, voo Iduna, descendo para 2000 pés, ajuste 1017. Duna 2000 com 1017, 2232. 232, autorizado backtrack, confirme o pátio. Pátio militar. Cliente, reporte livrando no hotel. Boa tarde, muito obrigado. Bom dia, 314, acionado 117, 3 horas e 9, alternativo para o pátio. Alternativo? É, 314, táxi autorizado, pátio 1, táxi em Índia, até o ponto de espera da 10. Próximo ao ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, com ajuste no 0, 17. Nativo no 0, 97, pátio, Alfa 2, 95, Na escuta. Fazer passagem do Airbus da Bianca retaguarda, autorizado, pista de questionamento, chame para o táxi. Voo no 620. Azul 4118, chame o centro Recife, na frequência 1288, alternativa 26, decimal 0. Confirmando 288, 260? Afirmativo. Obrigado, boa tarde. Apatango, Bravo, Kilo, Índia, prossiga. Número 69, traço 4. Só pegou o 169. Gol no 169, autorizado Guarulhos, via Ampla 10 até Taubaté, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, ótima. Transponder 5022, controle 120, decimal 80. Gol 1969, autorizado em 0 para Guarulhos. Apesar do gol 10, Taubaté. Decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Mótima. Autonomia? 3 horas. 3, 2, 7, táxi autorizado, Fátima 1 e Índia, tentando ao Boeing da Gol, finalizando o pushback na posição 5. Após autorizado, prosseguir. Fátima Índia, ponto de espera, torre, número 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, 1, 7. Estamos 0, vento 160 graus, X0 entre nós. Bravo, Kilo Índia, qual foi o tipo de equipamento? Alfa 0, para o pushback de acionamento no gate 2. Estou 3145, mantém a posição agora. Mantenha a posição aguardando para o chefe questionamento. Tem que manter posição, tem que fazer o passo. Índia agora está em contato radar, 3,6 milhas oeste de Salvador, mantendo a proa de Amã, aguardando a autorização do procedimento. Mantendo a proa de Amã, aguardando o grau de língua. Livre de colagem, 3 mil 4. Táxi autorizado, Fátima em Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 7. Torre, Salvador, boa tarde, 2, 2, 3, 1 da passarela. 2, 2, 3, 1, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0, no 7. 1017, guardando a autorização. Puxa na linha 314, decolada 238, controle 120, décima 8. 208, obrigado. Estou falando no chanel 6314, na Momo. 6314, contato radar, suba para o nível de 340, via saída Momo. Pode ver Momo direto? Mais 2 mil pés autorizados. Atenção, está iniciando o Momo. 501 no complete, à esquerda na 150, reporte estabilizado. Mapa Tango Bravo Kilo Índia, curva à direita na proa 090. Direita 090, Bravo Kilo Índia. Salvador, 869, via chegada Bonfi, desça o 050, inicia a redução para 2509. Via Bonfi, desça o 4206, desça para 2000 pés, está autorizado o ILS-X6, reduzindo para 1809. 160 a nós, 2000 pés, o 420, informar a quantidade. Bravo, Kilo Índia, desça para 3000 pés, o ajuste 1017. Desce para 3000 pés, o Bravo Kilo Índia. O pistola 0. Trem baixou e travou, está autorizado na 1-0-2-2, seja. 1217, decolada 40, chame o controle em 120, decima 8. 1208, boa tarde. Tio Papa. Norte Fire, 087, boa noite. 1897, boa noite. Contato radar, suba para o nível de voo 360 via saída da EL. Via da EL 360, 1897. Entendido que toque arremete após seguir para a nova vetoração. Continue a aproximação, aguardando a pista livre, Olimpo 01. Continuando a aproximação, aguardando a pista 01. Passarela 2231, solo 42, direita 1211. Direita 211, 2231. Mestre para 2.100, bravo com ele. Salvador, passarela 2231, levanta na sua esquerda. Passarela 2231, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 12, departamento. Alfa Juliette 12231. Solo 3145 para o táxi, o POV 88, economia 3:30, alterna Campinas. Qual o POV? POV 88. 88, gente, está 3145, táxi autorizado, via Índia, até o ponto de espera da 10. Faça uma ponta de espera, chame a torre, 118.95, ajuste de altímetro 10, 17. 10, 13.94. Né, 6314, chame o centro Recife, na frequência 12.85, alternativa 12.45. A 314 copiou o controle. O 01, autorizado o toque arremetida, subindo o restrito 1 mil pés, vento 170 graus, 08 nós. Autorizado o toque arremetida, pistola 0, após o restrito 1 mil pés, restrito 0. 4. 4-4, mantém escuta, aguarde transferência. Já escuta. Estabilizada, 4206. Do 4206, chame Torre Salvador na frequência 98, decimal 95. 1295, muito obrigado pela decolagem. 20, está presente, controle, 120, decimal 8, bom, bom. Controle, 1208, obrigado. Espera o controle. É o 3190, via chegada Mari, desça para o 050. 050, via Mari, 3190. Controle, gol 1620, está cruzando 2000 pés na Puca. 1920, contato radar, subindo para o 370, via saída Puca. Via Puca, 370, gol 1920. 45, suba 1010 e chame o controle 120, decima 8. 1010, vai chamar o controle 208. Tô Torre Salvador, muito boa tarde, o Azul 4206, passou o externo embaixo travado visual. Azul 4206, autorizado pouso, pistão na zero, Ventura 70 graus, 08 nós. Livre pouso, pistão na zero, Azul 4206. Complete a direita na proa 110, reposta estabilizado. Direita 110, repostará estabilizado, Bravo Twin. Controle Olimpo 01, pista do pés. Olimpo 01, altitude 2000 pés, curve à esquerda na proa 360. Atingi 2000, esquerda 360. Expecionamento, gol 1-1-69, posição 7. Gol 1-1-69, autorizado, expecionamento, chamado para o autorizado, vai passar para o site, 2-19. Posições visuais de curva na proa 360. Você batiu sem condições. Proa 360, na presente. Presente 360. Chame Cedro Recife na frequência 1251, alternativa 33, decimal 25. 1251, 1331, 1327. Bravo Ciro Índia, estabilizando o localizador. Bravo Ciro Índia, ciente, aguarde a transferência para o... Guardado na transferência, Bravo Green. 3145, ali, mantém. 0-0. 3.000 pés, o ajuste 1.600. 3.000 pés, 1.0, 1.0. Controle instalador, CNE 6210, boa tarde, informação Victor. CNE 6210, boa tarde, via chegada Mari, desça ao nível de voo 060. Chegada Mari para o 060, CNE 6210, solicita a coordenação para o editar. 6210, inicialmente mantém a chegada Mari, a número 3 na aproximação. Mantém PC, 6210. 1.60 graus, 08 longe. Preciso de colagem, 6210, 320. Esquerda 320. Tempo 01 no complete esquerda na Pro 280. Esquerda 280. 3 a bordo, 4 agora em cima da minha, tá na galeão. O 69, táxi autorizado. Bate 1, táxi em Índia, até o ponto de espera da pista 10. Próximo ao ponto de espera, chama a turma. 18, decimal 95. Altímetro 10, 17. Bate 1, a gente já pode fazer 3, 2, 3, 4, 5, a gente fazer 07, gol. Cinco. 1268. Alterna. 1245. Gol 162. Bravo Kilo Índia, chame Torre na frequência 1895. Torre com 1895, Bravo Kilo Índia. Passa 2000 pés, Azael. Azul 4206, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette, portão 8. Faz o voo Juliette 8, azul, 4206. Segue sem resposta, estabilizado no localizador. 2000 autorizado a ILS Extension, estabilizado, voo 89. Autorizado na 190, reportará trem passado e travado. Bravo, Clínica. Bravo, Clínica, após o pouso, segue para que pátio? Prossegue para o pátio da Mata. Gente. Cruzeiro no completo à esquerda na 260. Esquerda 260. O 169, mantém o ponto de espera. Mantém, 180, mantém a escuta, aguardando 4 alfa de Juliette, vamos lá. Já tem a pista vista, baixou e travou. Gente, bravo que não é autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 079. Pouso autorizado, 1-0, bravo que lindo. 3190, reduza para 2109. 2109, que não é zero. 6210, redução para 2309. 2309, zero um, compete esteira 240, a próxima pro para o localizador. Esteira 240, próxima será para o localizador, agora. Eu passo ali 2231. 31, boa tarde, informação Mike. Para a barreira, só um minuto, copo. Francisco. Estabilizado, boa noite, 69. Boa noite, 69, chame torre na frequência, 98, decimal 95. 295, boa noite, 69. Sapa Romeu, Alfa Juliette, Romeu, pronto, quadro. Alfa Juliette Romeu, autorizado, Salvador Eliel, rota do plano, nível 080. Decola da pista no 7, curva direita, saída coral, pós rota do plano. Transponder 0274, o controle Salvador no 20.8, torre 1895. Situação, aguarde pista livre, ajuste no 017. Aguardando pista livre, boa noite, 69. Pate 4, com 4 a bota, foi? Gente, Alfa Juliette Romeu, para acionamento, chama a torre, 18, decimal 95, altímetro 0, 17. Passaredo 2231 no próximo quadro. Escuta. Passaredo 2231 autorizado, barreiras, via rota do plano, nível 160. Bola da pista no 0, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Aciona 5013, controle 120, decimal 8, 0. Autorizado 160, em barreiras, decolada 10, curva esquerda, Momo, VATAP, 53 no transponder, o controle vai chamar 1208. Correto, passarelo 2231, chame para pistar questionamento, posição 12 do patrimônio. Tomará. 4315, boa. 8869, cheque 3, autorizado pouso, pistão a zero, vento 170 graus, 069. Está travado ali, pouso 190, boa noite, 69. Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a posição, chama a torre, 198, decimal 95. Dois mil pés do ajuste 1016, está autorizado a LSX, vai ter que ver o tráfego à frente, é um P3. É P3, seria aquele um? Letra. Muito obrigado. P3, 1-0, vai reportar, muito obrigado. Cané 6290, reduza para 200 nós, é o número 3 na aproximação, vai seguir o tráfego para 10 milhas, é o Airbus 321. 3 mil pés, o ajuste permanente. Ativa, Cané 6290, desça até 3 mil pés. 01, estabilizado na final do LSX. 01, completa a aproximação final de chame torre na frequência 18, decimal 95. 0. Aí, mantém 1-0. Aí, mantém 1-0, vou com o número menor. Telefontango, confirma o pátio, precisa a bola? Para o acionamento, táxi chama 2-18-95, altímetro 1-0 no meio, bom voo, Tchala Patango. Utilizando 1-2-8-1, boa noite, menor. 1-2-1-1. 1-1. Olimpo 01, confirme injeções. Sierra Bravo, Papa Sierra, um nível 0, meia dúzia 0, via Golf 677. Decolagem pistão no 0, após curva direita, subida coral. Aciona 0271, controle Salvador 120, decimal 8. Uma 36, liberacionamento, chame pronto para o táxi. A 304, voe rotatória, está mantendo 510. Mantendo 510, direto rotatória. Já para favor, está quantas milhas afastado de Salvador? Cané 6290, desça para 2 mil pés, está autorizado o procedimento, reporte estabilizado no localizador. 2020, procedimento, reporte no localizador, chame na 2020. Olimpo 01, autorizado o toque arremetida, vento no 60 graus, 05 nós. Toque no tomate, vai descer no ar, o assunto, 0. 69. Primativo. Alfa Juliette Romeu, mantém a posição. Manda a saída do 2231 do afastamento. Alfa decolado, da El, nosso escutar. O 1169, acione o código 5022. 5-0-1, no curva à esquerda, suba 1.500 pés, reporte perna do vento 1-0. 1.500, reportará na perna do vento 1-0, 0-1. Da Real, nível 360, voo 169. Autorizadora para o seu 376? 676 autorizado, Duna. Duna, vai descer para 2000? Para 5000 pés, aguardando 2000 pés. 5000 aguardando para 376. Patrulha autoriza a Prodileda para o voo 169? Voo 169, agora sim está em contato radar, autorizado Leda. Leda, voo 169. Estilo Índia, mantenha Quebec. Charlie Alfa Tango, aguarde para início do táxi. Sou 3190, copiou a autorização de pouso? Copiou, copiou zero, pouso, 3190, copiou. É, 6210, compete a aproximação final e chame Torre Salvador na frequência 98, decimal 9. 295, treinador, 10. Utilizado o táxi, reporte na interseção, ajuste no 017. Patrulha 0... 3, sabe quantas milhas para a rotatória? Confirma, aeronave chama a torre? Detalhe Alfa Tango, mantenha a posição. Olimpo 01 no pé do vento, 25 pés. Olimpo 01, inicie curva pela direita. Pois a espera pela direita, reporte reinterceptando a perna do vento. Direita, reportará reinterceptando a perna do vento, 01. Boa, chamei a 6210, vai passar o externo, baixar o trabalho. 6290, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde, 6290. Papa Romeo Alfa, Juliette, Romeu, autorizada a decolagem imediata, pista 17, vento 170 graus, 07 nós. Tiara Fontango, mantém a posição, informa o tráfego já na curta final da 10, ok? Número 2 para a decolagem 17. É uma cobra Campinas 300. Puxa na 6210, informa o tráfego o Papa Alfa 32, iniciando a decolagem da pista auxiliar, já efetuando o cruzamento do eixo, não interfere. Puxa na 6210. Ael, após Leda e após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva, aciona 5043, controle Salvador 120 decimal 8. Correta, viu, 699, portão 1, chama o peronto para o chuveco, estacionamento. Livre, azul 6919 no portão 1, não está autorizado, chame táxi. Autorizado, no portão 1. Pare, está 3190, Alfa Juliette, portão 05, está 3190. Alfa Tango, vento 160 graus, 069, autorizado a decolagem 17. Gol 1969, chame o centro Recife na frequência 125 decimal 1, na alternativa 33 decimal 25. 251-3325, gol 1969. Tango fora. Torre Salvador, é o 4204. Chale Alfa Tango, decolada 05, segue litoral sul, chame o controle 120 decimal 8. 120, graças. Patrulha 04, continue a aproximação, reporte curta final 17. Vou reportar curta final 17, a intenção é parte militar. Quente, o patrulha 04 da presente segue direto para o parte militar? Sim, autorizado. 7 patrulha 04, informo P3 na perna do vento da 10, está presente autorizado direto para o pátio, reporte na curta, o ajuste na 07. Vai reportar na curta, está visual com P3, 04. 6210, sola 05, 1211. 1211, chega na seguindo direto para o pátio militar, o helicóptero 500 pés. 017. A 3676 está autorizado ILS-XI, reporte estabilizado no localizador. Papapá mais, boa tarde, prossiga. Lima, papá mais, que voe Paris e reporte Paris. Eu reposto no farol da Barra, eu tenho um helicóptero mantendo 506, agora próximo ao farol de Itapuã. Prosseguindo no litoral. Tá no zero, baixar travado, pro zero. Helico 01 autorizado, toque arremetida, pista 10, ventura 70 graus, 07 nós. Patrulha 04, segue direto para o pátio sem interferir com o eixo da 10, devido ao tráfego seguindo para toque arremetida, o vento no aeródromo 170 graus, 06 nós, reporte no solo controlado. Vai reportar o solo controlado sem interferir com o tráfego, patrulha 04. Então, se você autoriza, livra o litoral para ingresso no, no setor de Iguatemi. Charlie Alfa Tango está autorizado. Autorizado, Tango. Papa Tango Vitor Romeu Alfa está a 64 milhas nordeste de Salvador, está em contato radar. Fui Bonf para interceptar a chegada Bonf e reporte para descida. Para o Papagô, está visual com o campo. Visual com o aeródromo. Autorizado, autorizado, direto 04. Oxa, Papagô. Oxa, Papagô, se prossiga. Está aí no visual com o aeródromo. Segue para a posição na 7, confirma o pátio. Horas e 50 de autonomia. Reporte sobre a rotatória, ajuste no 017. Oh. 3894, boa tarde, via chegada Mari, via ao 050. Tá, 3894, autorizado. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, informa que o helicóptero prosseguindo para o farol da Barra está exatamente a 7 milhas, mantendo 510. 510, Lima Papa Mike já está ciente do helicóptero, é um Alfa Serra 50, mantendo 510, próxima região do Iguatemi. Presente o Puma 36, chama a torre, em 1, 1, 8, decimal 9, 5 para o